temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. No alvorecer depois do almoço, sem alvoroço, ainda que com apenas 2 contos no bolso pra passar todo o mês de agosto. Sigo a contragosto do mau gosto de quem causa desgosto. À noite com bolso no olho pra que não haja queda na rima. Na ima no ouvido dolorido de tanto ouvir MC que dá hip-hop pro Cidade Alerta me anima. Em São Paulo de Minas, pras mina ou pros mano, menos menino agora. Quem me agora aguenta a guerra pela paz lírica que se estabelece. Na beleza do verso diverso que verifica seu universo disperso de personalidade. O prazo de validade de quem conspira se inspira na mira de quem vive. Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. Que condena o congelado que atira o nome da lei. Comendo o que venho colhendo dos pisos que nunca pisei. Chorando dos risos entre tantas palhaçadas, nunca tirei o corpo fora. Eu não ligo se não agradei o espaço vazio que chora. Afinal sou o quinto bicho da união mais mal feita de parentes de Sampa pro Rio. Simbora, pois tá na hora de dar rumo ao sentido em que me expresso. Pra que nexo se não vejo complexo nas letras que ingresso. Além de insistir em não mentir sobre quem realmente sou. Um abraço às meninas, os olhos influenciados pelos ouvidos encharcados de flow. Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. Nunca fui temido, também nem tem como com esse apelido de lombriga. Mas tá tranquilo se aos parceiros agrada, foda-se quem intriga. Os exemplos de quem nem me conhece sai por aí querendo comprar briga. Só pelo que eu falo, tem toda a razão. Afinal, odeio embalo que xinga minha mãe, achando que com isso pisa meu galo. Que pena, o couro da bota é grossa. Se não gosta, senta, espera o som ficar pronto pra falar. Nossa, filho da puta, aí obrigado, mas na real já esperava por isso. Talvez pelo rap não ser compromisso, pelo menos pra eu e nós dois. Vou fazer essas porra agora, não vou deixar pra depois. A crítica construtiva aos caras que rimam sorte com o 99, sendo que tinha tanta coisa como chove, se move, comove e até love. Fala nisso, acho que eu tô apaixonado pela mina do olho verde. Aí, enquanto você aperta o play de novo, vou ali matar minha sede de substantivo. Fazer o quê? Alguém pelo menos tinha que ser ativo. Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. Pois só atirava em nome da lei. Da lei, da lei, da lei, lei, lei.